três malucos na fila, de muito proceder. A quadrilha está formada, fisionomia R.A. P.U.L.T.U. Pablo no resgate, exército de loucos preparados pro combate. Chegando junto na mesma picadilha, tem bico que se ataca quando vê que a gente é uma família. Que canta rap por amor e por satisfação, que dá valor pra uma palavra chamada união. Que não se abala com as críticas de muita gente, que usa elas como força pra seguir em frente. Que tem no pente ideias pra trocar, e que sabe chegar e sair em qualquer lugar, sem marcar, sem vacilar, sem deixar brecha, mandando uma ideia positiva, direta e reta, profetizando o verdadeiro rap nacional. Uma pitada de alegria, o ego, seu astral. Rimando rápido e curto como de costume, é dos menores frascos que vem os melhores perfumes. Então se liga nessa nova formação, fisionomia R.A.P. Rimadores em ação, nós somos rimadores em ação. A batida bumbi caixa é que faz tremer o chão, né não? O nosso estilo é original, não é pop, não é rock, é o rap nacional. Na moral, nós somos rimadores em ação. A batida bumbi caixa é que faz tremer o chão, né não? O nosso estilo é original, ritmo alternativo, protestante nacional. Na moral, já tá formado, pode crer, o time tá completo. O papo é reto, a estrutura é mais forte que concreto. Na formação só se encontra os mente pensante, que vê além, que enxerga adiante, que faz um rap pela paz e que prega o amor, que compreende o valor de ser um rimador, que sabe o peso que contém cada palavra dita. Por isso dá valor pra cada frase que é escrita. Pra quem duvida, olha nós aqui de novo, fazendo a massa balançar e levantando o povo. Rimando em ação, só pro sangue bom, quem planta humildade colhe admiração, né não? Pode apostar que o rap é assim, somente os verdadeiros vão chegar até o fim. Nós somos rimadores em ação, a batida bumbi caixa é que faz tremer o chão, né não? O nosso estilo é original, não é pop, não é rock, é o rap nacional. Na moral, nós somos rimadores em ação, a batida bumbi caixa é que faz tremer o chão, né não? O nosso estilo é original, ritmo alternativo, protestante nacional. Na moral, vou rimar, Deus deu o dom, então eu vou aproveitar. Papel e caneta na mão, agora o chicote vai estralar. Mais uma vez, é nós que tá envolvido, rimadores em ação, boa música pros seus ouvidos. Fazemos rap, essa é nossa conduta, de calça larga, camisão, bombeta no rosto, uma lupa, dinheiro não tem, patrocínio que não vem. Tô com a cara e a coragem no final, não devo pra ninguém. Tipo o Flash, não desisto, tô na correria, no dia a dia, abusando da sabedoria. Sou lutador, vou de escada e não de elevador, passo a passo, escrevendo letras com amor, representando os mestres da velha escola. O som tem que rolar, nem que seja na vitrola. Herança dada, deixada pelos meus pais. Na infância eu escutei Marvin Gaye e os originais. Até lembrei de uma cena tipo assim, meu avô dando risada e eu brincando com o disco do Al Green. Pobre de mim se não tivesse tido essa cultura. Novo da vida eu seria mais uma figura, mas tô aqui fazendo revolução. Se assim está escrito, eu vou cumprir minha missão. Papel e caneta na mão, espero a dádiva da inspiração. Nós somos rimadores em ação, a batida bumbi caixa é que faz tremer o chão, né não? O nosso estilo é original, não é pop, não é rock, é o rap nacional. Na moral, nós somos rimadores em ação, a batida bumbi caixa é que faz tremer o chão, né não? O nosso estilo é original, ritmo alternativo, protestante nacional. Na moral,